tempo eu vivi longe de ti, Senhor. Vi meu mundo desabar, o meu sonho se acabar. Não suportei, sofri demais. Agora estou aqui pra fazer o teu querer. Estou aqui, me estenda a mão, pois estou prestes a sucumbir. Eu voltei pra ficar em teus braços, descansar. Eu voltei pra ficar em teus braços, descansar. Basta apenas um olhar e um novo sol irá brilhar. Nova manhã. Basta apenas um olhar e um novo sol irá brilhar. Nova manhã vai surgir. Em teus braços, descansar. Eu voltei pra ficar em teus braços, descansar. Basta apenas um olhar e um novo sol irá brilhar.